8:22 nessa quinta-feira, dia 18 de maio de 2023, aqui ao nosso lado, já aqui no estúdio, já afinando o seu violão, tá o Plácido Oliveira. A gente bateu um papo com a Pipa na semana passada, ele participou bastante pelo WhatsApp, e aí a gente foi conversando, e hoje quem tá aqui é ele, pra gente falar a respeito da memória musical daqui da nossa queridíssima Vitória da Conquista, do sudoeste da Bahia, na verdade, e também para ouvi-lo tocar, já que ele também é músico. A gente aproveita já para dar o nosso bom dia aqui a Plácido e te dizer, Plácido, que você é muito bem-vindo, a gente fica feliz pela sua presença aqui com a gente. Bom dia pessoal, bom dia a todo mundo que está escutando, prazer estar aqui na Rádio Câmara pela primeira vez. E hoje a gente vai ter muito do que conversar aí sobre música regional, inclusive vocês falando aí sobre a questão dos museus, tudo a ver, a gente vai ver aí como é que vai ser. É isso aí. Esse foi o Plácido, que já no próximo bloco bate um papo com a gente aqui no programa Saber. Você está ouvindo a Rádio Câmara 90.3, a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Volta no programa, com o programa Saber, aqui na Rádio Câmara 90.3, aqui em nossos estúdios, já deu o seu bom dia e tudo mais, está o Plácido Oliveira. Ele é historiador, é músico, pesquisa música regional. Quanta paixão pela música produzida aqui em nossa região, Plácido. Bom dia de novo. Pois é, quem é músico sabe do que eu tô falando, é uma questão de paixão, de amor, você não consegue largar. É um negócio que vira o seu modo de viver, né? Você não consegue viver sem pensar musicalmente. Então, tá passando, por exemplo, o singlezinho o jinglezinho de qualquer coisa, uma propaganda, a gente presta atenção na música que tá tocando, então. E aí, a questão, por ser historiador, sempre me chamou a atenção colaborar de alguma forma pra nossa história daqui da região, né? Não só a Conquista, mas o restante da região. Que tem muito assim, às vezes a gente se prende muito àquela ideia, Vitória da Conquista, terra de Alomar, Xangai e Glauber Rocha. E Glauber Rocha, Xangai e Alomar, e Xangai, Glauber Rocha e Alomar. E mesmo assim, quando você vai perguntar, então fala aí umas três músicas de Xangai aí. Aí o cara não conhece. Fica meio que preso nessas frases prontas e não conhece. E tem outra frase também que é muito usada, Conquista é um celeiro de grandes artistas. Mas é um celeiro de grandes artistas que não dá o devido valor a esses artistas, nem conhece esses artistas. E eu venho fazendo várias pesquisas, fazendo várias entrevistas e vejo que os artistas em geral, né, em geral, não se sentem acolhidos por essa ideia de Conquista, celeiro de grandes artistas. Daí veio a minha inquietação e vontade de pesquisar mesmo e tentar manter viva essa arte da nossa região, que realmente é muito rica, muitíssimo rica. Você citou uma frase que as pessoas realmente utilizam muito e que eu particularmente vejo com uma certa reserva e da forma como você trouxe aí, ampliou um pouco a reflexão que eu tenho a respeito do assunto, essa coisa de Conquista é um celeiro de grandes artistas. Só que há um grande problema, porque quem convive em fazenda, algum tipo, sabe que no celeiro fica justamente as coisas que estão mais esquecidas. Aquela parte que você joga pra lá, com, né? Menos uso e que fica ali, que de vez em quando você precisa, vai lá e pega, usa e torna jogar ali novamente. Uhum. E essa é uma questão que a gente vê muito aqui em Conquista, uhum, ainda, né? Os grandes músicos locais, e os músicos que não tem uma carreira que chame tanto a atenção assim também, inclusive sofre até mais nesse sentido. Uhum. É dada alguma atenção em determinado momento, depois simplesmente somem e as pessoas não conversam sobre, não falam a respeito disso. Nós temos grandes artistas aqui em nossa cidade. E é importante a gente valorizar, a gente fomentar esse cenário de música autoral local, principalmente, e a gente tem falado disso aqui seguidamente em várias semanas, dessa importância, porque isso aí compõe justamente a formação da memória do que acontece na cidade, da cultura da cidade. Por exemplo, você falou aí de Alomar, que é um dos grandes nomes que a gente tem, e que ele fala justamente da cultura mais, como ele mesmo gosta de dizer, daquela cultura mais sertaneza, uhum, né? Ali do a gente indo ali pro Vale do Rio Gavião e tudo mais, fala um pouco daquela cultura, mas há outras culturas, assim, principalmente até porque Vitória da Conquista hoje é uma cidade que tem gente de tudo quanto é lugar e ela vai construindo uma cultura muito particular. Me lembra um pouco do que ocorreu principalmente em Brasília, onde há várias tribos, porque tem gente de tudo quanto é lugar lá e Conquista também tem isso. Uhum. Então, quando a gente valoriza a música autoral local, é isso, essa construção de que há grupos produzindo materiais de vários tipos. E eu gostaria de saber de você, como doutorando e pesquisador da área, como é que você tem visto essa formação dessa memória das tribos culturais conquistenses? Bom, falando especialmente dessa parte de tribos, no meu mestrado eu estudei a cena rock de Vitória da Conquista, né? Que teve uma grande ascensão assim, a partir do ano 2000. Tinha muitas bandas, tinham muitos eventos de rock. Concha Acústica do Centro de Cultura. Tinha muitos eventos, às vezes acontecia mais de um evento na mesma noite, ou então um final de semana que tinha evento, 3-4 eventos, e muita banda. Então isso, só a cena rock, que é uma coisa que eu estava inserido, já é um universo à parte. Quando eu fui fazer a pesquisa pro mestrado, eu falei, eu poderia passar a vida inteira pesquisando isso aqui, ainda não ia saber de tudo. E aí agora no doutorado eu tô pesquisando aquilo que a gente costuma chamar de música regional, que aí entraria também Elomar, apesar de Elomar ser de uma geração anterior, e enfatizar essa questão da zona rural aqui, é importantíssimo, inclusive, né? Fez escola e faz escola, ele, Xangai e tal. Mas também tem muita gente, tem Gutenberg, tem Geslanei, tem esse pessoal que Alisson Menezes, que representou bastante a nossa cidade, a nossa região, em festivais competitivos, né, pelo Brasil inteiro. Então, assim, na década de 90, a gente ouvia falar bastante o nome deles. E eles estão todos aí, cara. Eles não deixaram de mexer com música, eles estão todos aí trabalhando ainda. E não sei, essa questão de música do momento, sabe? Tem muito esse conceito equivocado também de que a pessoa, para existir artisticamente, ela tem que estar na mídia convencional, né? A gente tem que estar no Faustão. Se não tiver no Faustão, não fez sucesso. Mas esse conceito de sucesso hoje, na época do streaming, né? Que você bota o Spotify e começa a escutar músicas naquele nicho que você curte. Então, dentro daquele nicho, existe um universo. Não precisa você necessariamente estar preso àquele nicho que antigamente era exclusividade das gravadoras. A gente só escutava música que a gravadora criava e entregava pra gente comer. Vamos dizer, usando de novo a questão do celeiro, né? Os animais comem aquilo que a gente bota pra eles comerem. A gente antigamente era bem assim. A gente não tinha acesso a um músico local que fazia as músicas dele, até porque gravar era muito complicado, era difícil. Então a gente só tinha acesso ao que as gravadoras decidiam que a gente ia escutar. A gente não tinha, de fato, liberdade musical. As músicas eram, vamos dizer assim, a seleção era mais minuciosa, as músicas tinham um conteúdo mais aprofundado que hoje, porque se desenvolveram fórmulas, né, de assimilação rápida. A música, cada vez mais, eu venho percebendo, e tem estudos também, Teodoro Adorno já dizia isso quase um século atrás, a questão da arte versus o produto. Então, hoje, por conta dessa revolução que aconteceu da música com MP3 e hoje com streaming, que você nem precisa mais do MP3, as gravadoras precisaram encontrar formas de ganhar dinheiro urgente. Então daí vem essas músicas assim, de facílima assimilação. É a produção industrial mesmo. Industrial. Então ele se torna. Ele se aproxima mais do conceito de produto e se distancia cada vez mais do conceito de arte. Que arte é uma forma sofisticada de expressão humana. Eu digo sofisticada porque você não precisa simplesmente saber falar. Você tem que ter alguma técnica de composição e tocar um instrumento. Então por isso ela é sofisticada. Mas basicamente é a expressão humana. Você fala o que tá dentro de você. E o produto não. O produto ele tá ali para fazer dinheiro. Então cria-se uma embalagem bonita, atraente, que você consome, que você tem vontade de consumir. A embalagem é importante, mas não se deve esquecer que a embalagem também é a primeira coisa que você joga fora quando você compra. E se não tiver conteúdo, você comprou só a embalagem. Então, hoje eu vejo a indústria que se chama de mainstream, né? Essa que tem grande capacidade de publicidade, de estar na televisão aberta e tal. Tá mais nessa questão das fórmulas para vender, né? Para conseguir dinheiro. É uma indústria. Mas a arte, ela está sendo colocada de lado. Daí tem essa questão da necessidade que eu senti de valorizar os músicos independentes. Nesse exato momento aí tem um monte de gente que toca, que compõe, mas que nunca colocou essas músicas para fora, ou se coloca não percebe uma recepção boa para ele, que ele se sinta incentivado, entendeu? E aí fica essa questão. Por isso eu criei esse projeto Memória Musical Sudoeste da Bahia, para que o celeiro de grandes artistas realmente se mostre como um celeiro de grandes artistas, celeiro no sentido, imagino que seja naquela questão de onde nascem grandes artistas, né? Talvez a gente transforme esse celeiro em um grande palco para os grandes artistas. Exatamente. Se apresentarem aqui em nossa cidade, se apresentarem para a região, e eu acredito que no dia que a gente começar a valorizar mais, que a gente der espaço para que os artistas locais mostrem cada vez mais a sua arte, eu penso que a gente, inclusive, vai ser um espaço que vai atrair artistas de outros locais, que é algo que vai fomentar ainda mais o cenário local. E você falou de algo muito importante, que é a forma de consumo que as pessoas têm hoje de música, né? As pessoas estão... Eu conheço poucas pessoas que têm o hábito de chegar em casa e, ao invés de ligar a televisão ou ir fazer alguma coisa, mexer no computador enquanto ouve música, simplesmente coloca a música e senta e vai escutar, ou deita e vai escutar aquela música, né? E eu penso que isso influencia muito nesse modelo de produção, que a forma de consumo tem alterado muito o modelo de produção de música que a gente tem aqui e que a gente tem no mundo como um todo. E eu penso que a gente precisa fomentar em nós mesmos esse hábito de simplesmente chegar em casa, botar uma música que a gente gosta, independente de qual é o estilo, e dançar, quem tem alguém em casa, dançar junto, ou quem está sozinho, simplesmente colocar ali, escutar ou dançar sozinho no ambiente que estiver. É uma outra experiência. Quem nunca fez isso, eu recomendo. E é uma experiência que eu particularmente gosto muito de ter em minha vida. Eu costumo fazer isso de vez em quando, coloco um forró lá, grudo minha esposa e a gente dança ali mesmo, daqui a pouco volta a fazer o que estava fazendo e a vida segue. Mas eu queria lhe pedir, Plácido, para tocar alguma música pra gente aí, já para mostrar também o seu lado músico. Já mostrou alguma coisa do lado pesquisador? Vamos conhecer também um pouco do músico Plácido Oliveira. Sim, eu tenho um projeto de música autoral, chama-se Distintivo Blue, tá na ativa desde 2009. Já lançou vários discos e tal, e tá nas plataformas. E é isso, é o meu trabalho artístico da vida. Todas as músicas que eu componho são para ela. Ela segue mais ou menos assim no estilo blues, rock and roll e country, que é o estilo que eu mais gosto, que me toca mais. E essa música aqui se chamou Andarilho, eu lancei durante a pandemia, a gente trancado em casa, né? E aí eu falei, o músico sofre de um negócio chamado abstinência de palco e tal, e preso em casa sem poder sair, não sei o quê. Aí essa música tava pronta já há um tempão e eu falei, eu vou gravar e vou gravar tudo sozinho. Aí eu gravei todos os instrumentos, eu não tinha todos os instrumentos em casa, então eu improvisava. Então, em vez de fazer uma bateria, eu não tenho bateria, mas aí eu descobri que meu micro-ondas, ele fazia um som legal de bateria. Aí a bateria na gravação é o meu micro-ondas. E por exemplo, outra música na trilha do blues, eu não tenho prato de condução. Aí eu descobri que o ralador de queijo, se eu bater um garfo, ele fazia um som legal. Aí fui fazendo e gravei todos os instrumentos. E essa música, o Andarilho, eu lancei também um clipe, um lyric video, e ela fala sobre animais de rua. E tá disponível aí no YouTube o clipe e nas plataformas de streaming. Vou tocar aqui para vocês uma versão que não é a gravada, é a versão que eu tocava com a Distintivo Blue antes da pandemia, né? Difícil sorrir. desistiu de amar. É mais fácil fugir. Madrugada, alvorada, até o pôr do sol. Não devia estar só, mas é até melhor depois do que passou. Todos passam olhando, censurando, ignorando, mas sente como nós. Não adianta chorar, é mais fácil fugir. Venga deste lugar, é mais fácil fugir. Esse é o Plácido Oliveira com o seu projeto distintivo Blue, uhum, tocando aqui pra gente. Só confirma o nome da música, é Andarilho ou Andarilho? O Andarilho. Tá disponível? Tá disponível em todas as plataformas, no YouTube, em vídeo. A letra é diferente, eu errei a letra várias vezes. Ainda tô acordando, mas confiram lá, tá lá, inclusive o clipe e tal. Ela foi, a ideia dela foi a questão dos animais de rua, né? Uhum. Que são, assim, uma parcela da sociedade que geralmente é ignorada. Eu também faço bacharelado em Direito e meu TCC foi justamente sobre isso. Porque nós temos a sociedade normal, nós temos aquelas pessoas que foram colocadas no patamar mais baixo da sociedade, que são os escravos, mas ainda lá abaixo deles ainda estão os outros animais, né? Não os animais, os outros animais, porque nós também somos. E eu abordo um pouco dessa questão das justificativas que a gente usa para colocar a gente sempre num patamar de superioridade que nos daria direito de subjugar, ou seja, tratar mal da forma que a gente bem entender e não se sentir culpado. Então essa questão de não tem alma, não vale nada, era o mesmo argumento que era usado para justificar a escravidão no Brasil e em outros lugares do mundo, né? Se ele não tem alma, então ele não é digno de respeito, ele pode ser tratado como um objeto. E é justamente assim que ainda tratamos os animais, até hoje. E aí eu falei disso na música, falei isso no meu TCC também, e você vê que a música está sempre interligada em tudo que a gente faz, né? É por isso que ela fala tanto da memória, dos grupos, né? Porque a música traz muito do que está ali no, por trás de muita coisa, do que as pessoas falam, do pensamento, do comportamento. A música consegue demonstrar o que é que está por trás daquele fato, né? Uhum. E você falou, e a gente comenta sempre aqui, da ausência de festivais, de eventos que valorizem a música autoral. E aqui em Conquista, falando mais um pouco do cenário do rock, a gente teve, por exemplo, o Agosto de Rock, a gente teve, se não me engano, duas edições ou três aqui na cidade. Foram três edições, né? Uhum. Por que festivais como esse, que valorizam tanto, que valorizam a música independente, a música autoral, por que festivais como esse minguaram, a gente pode apontar assim, pelo menos aqui na nossa cidade? Qual é a avaliação que você faz nesse sentido? Bom, e falando especificamente do Agosto de Rock, ele surgiu de dentro para fora. Ele não foi um festival, por exemplo, nós temos hoje o Festival de Inverno, que pertence a um grande conglomerado empresarial, e eles chamam a grade de acordo com os interesses dele. O Agosto de Rock foi ao contrário. Existia essa questão da cena rock local, que tomou força mesmo no ano 2000. Então, o primeiro Agosto de Rock foi no ano 2001, que coincidiu também com a questão da Prefeitura Municipal colocar o Ponte do Rock na Micareta, que foi uma vitória para a cena, né? Porque geralmente nessa época os roqueiros eram discriminados, né? E ficava ali na Praça da Normal, eu lembro bem. Ela já foi em vários lugares. O que mais se consolidou foi ali na Praça da Normal, que era, vamos dizer assim, o habitat natural dos roqueiros da época, né? E o Agosto de Rock, ele nasceu disso. Ele veio de dentro da cena. Então foi um pessoal de dentro da cena, também teve um pessoal da UESB, né? Esmon, Alan, Kardec, também Adão Albuquerque, também já foi até vereador. Então foi um pessoal de dentro do rock que criou. Ele não tinha muito essa questão de focar na música autoral, até porque na época poucas bandas tinham músicas autorais, né? Aqui a gente tinha, vamos dizer, 20 bandas ao mesmo tempo na cidade, mas poucas tinham música autoral. Tinha a banda Renegados, que era a banda de punk. Tinha a de Poções 5 contra 1, que tinha músicas autorais. E mais uma ou outra, assim, arriscando. A maioria era cover. Mas aí foi uma questão de se firmar enquanto cena. A gente teve uma explosão de música autoral no rock, mais ou menos ali depois de 2010, que foi aquela época do Viela, Sebo Café, do coletivo Suíça Baiana, que aí era uma questão bem de música autoral mesmo. As bandas aqui começaram a produzir, gravar, fazer clipe, vinham bandas de fora que só tocavam músicas autorais e tal. Essa questão fora do rock, a gente teve uma valorização da música autoral justamente na década de 90 com esses festivais competitivos, né? Que era obrigatório, na verdade, você ter música autoral. Você tinha que apresentar sua música, concorrer ao prêmio. E isso fez com que muitos músicos da época gravassem discos, né? Gravassem LPs, que era uma coisa muito difícil. O maior exemplo disso foi Evandro Corrêa, foi um dos grandes nomes dessa época. E os festivais, eles gravavam seus próprios discos. Então teve o Festival Canta Bahia, que era da TV Sudoeste, teve o próprio Festival de Inverno, que não é esse, era o outro Festival de Inverno que lançou o LP dos primeiros colocados. Mas hoje em dia a gente não tem muito isso. Hoje em dia, na verdade, o que a gente tem são esses músicos sem esse apoio, questão autoral, e se vendo até obrigados a fazer aquela questão do show tributo. Isso aí é uma questão que me inquieta muito enquanto pesquisador, enquanto músico, porque está uma busca de mercado. Eu digo que tem um mercado da nostalgia atualmente, né? Você tem a questão do vintage. Isso engloba música, isso engloba vestimenta, equipamento. Você compra um equipamento de som, de televisão, que é super moderno, mas ele tem a aparência de ter sido feito nos anos 80. Então tem um mercado de nostalgia que está muito em alta hoje em dia. Sonoridades, tem bandas. Eu estava escutando uma banda esses dias mesmo, chamada Lost Years, né? Anos Perdidos. Que se você escutar ela, você vai achar que ela é uma banda daquele dance dos anos 80, sabe? Com aqueles sintetizadores e tal. Mas os caras estão tocando, só que são suecos. É muito legal, muito legal. Mas é um sintoma dessa busca pela nostalgia. Então, quando você coloca as bandas, show tributo a Elvis Presley, show tributo a Creedence, tributo a Dire Straits, que vai ter essa semana, que é um caso à parte, não raramente, o músico ouve aquela frase: olha, toca as músicas que o pessoal conhece, toca os clássicos, faz um tributo, um show inteiro só de músicas do Creedence. Mas o cara é um artista autoral, então ele tem que fazer aquela escolha: eu vou tocar minhas músicas, que às vezes é até hostilizada se eu tocar uma música autoral. Dependendo da situação, ela é até hostilizada. Mas se eu tocar um Have You Ever Seen the Rain? Ah, maravilha. Mas a gente tem que entender que quem tá recebendo o aplauso não é Plácido tocando Have You Ever Seen the Rain. É John Fogler e sua turma, lá da década de 60, 70, que gravaram essa música. Então quando alguém ouve uma música, um tributo, o aplauso é para a banda original. E a banda original é uma banda autoral. O Creedence é uma banda autoral, Led Zeppelin, Guns N' Roses, essas eram todas bandas autorais. A gente toca o cover deles, mas eles fizeram a parte dele e o público fez a parte dele também, de abarcar e transformar eles no que eles foram. Agora a gente tem que fazer a nossa própria história, a gente não pode viver só de passado. E quem já passou por aqui, a gente percebe que fala também justamente sobre isso, né, da dificuldade de colocar suas músicas autorais, que às vezes a pessoa até escreve, a pessoa compõe ali a música, mas acaba deixando guardada, porque não encontra espaço para estar mostrando aqui, né, para as pessoas. E aí a gente teve essa revolução na indústria fonográfica, com a questão dos computadores e a internet, que facilitou bastante a questão de gravar música. Tanto que, por exemplo, como eu falei, eu gravei minha música inteira em casa sozinho, toquei todos os instrumentos, gravei e tal. Todo mundo consegue fazer, se estudar um pouquinho ali como faz e tal, consegue. Esse gravador que está na minha frente, que vocês que estão ouvindo não podem escutar, gravei discos inteiros nele, só nele, usando ele de formas criativas, claro, é uma questão limitada, mas dá para fazer. E tem as plataformas de streaming que você consegue colocar, mas ao mesmo tempo deveria ser a faca e o queijo na mão, né? Porque, por exemplo, nessa época do Agô de Rock, o sonho de todo mundo era ter essa tecnologia disponível, cara. E você pensar no Spotify, que você vai falar: eu quero ouvir o disco da Hiller, do Johnny Hooker, que você não vai encontrar, não encontrava aqui em Conquista nas lojas de disco para comprar, não encontrava. Eu só conheci por causa da internet na época do Orkut. Mas esse exemplo, você não consegue ter acesso ao disco, não tocava nas rádios. Mas hoje você vai no Spotify, no Apple Music, aqui coloca John Lee Hooker da Hiller e ele tá lá inteiro para você ouvir em alta definição, sem problema de gravação, sem nada. Isso era um sonho que a gente nem conseguia imaginar, esse player infinito que tem aí, né? E por que mesmo com toda essa disponibilidade, os músicos hoje em dia não sentem essa dificuldade de colocar sua música, assim? Eu acho que é uma questão muito de mentalidade geral. E aí é uma função que eu vejo, assim, de colaborar para que a gente mude de mentalidade. O músico autoral, ele tem que botar sua música para fora, ele tem que mostrar o que ele está pensando sobre os tempos. Na época da ditadura, um dos maiores símbolos que a gente tem para poder se estudar a época da ditadura militar no Brasil é justamente as letras das músicas. Então o artista, ele é um, como eu coloco aí na Zine, na Memória Musical Sudoeste, termômetro dos tempos e dos espaços. Você coloca uma música de Chico Buarque e você consegue imaginar a atmosfera daquela época, como era aquela questão de driblar a censura, o que acontecia, os amigos que se perdiam. E hoje? Hoje tem tributo a todo mundo, você imaginar, inclusive Chico Buarque, mas não se fala sobre o que está acontecendo hoje, cara. E é uma questão que eu considero estranha, porque a função da arte é justamente falar sobre o tempo que a gente vive. Agora são 9:02, a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo com Plácido Oliveira, com mais música, mais informação para você. Estamos acompanhando estamos apresentando o programa Saber aqui na Rádio Câmara, no nosso estúdio, Plácido Oliveira, historiador, músico, tá aqui batendo um papo com a gente a respeito da memória musical do Sudoeste da Bahia, falando um pouco de música. Plácido, eu quero abrir esse bloco já com mais uma música. O que você tem para trazer pra gente? Bom, eu vou tocar aqui uma música que eu compus em 2012, durante aquela greve da PM que teve na Bahia, que foi uma amostra do que a gente teve na pandemia, né? A gente ficou trancado em casa, o comércio fechou e tal. E primeiro semestre é sempre assim, né? Acontecem várias coisas e passa um certo programa na televisão que consegue puxar todas as atenções. E nessa época aconteceram várias coisas, então também preso em casa, que coincidência, escrevi essa música de acordo com o que eu via nos jornais, assim. Desse jeito, algumas pessoas podem querer te prender em casa, você vai ficar sempre compondo. Essa chama 2012 Miopia. E já rodou o mundo aí, tá no YouTube também com lyric vídeo. vejo que tudo está no fim. O que não era bom já piorou, e o bom agora é ruim. Desejo é fugir daqui. Eu não quero nem escutar quando essa bomba explodir. A polícia em greve, não temos saúde. Trancados em casa sem ter quem nos ajude. Então se segure, a bolsa caiu. O mundo se acabando e só se fala em Big Brother Brasil. Dinheiro não há por aqui. E como pode o fruto do nosso trabalho assim do nada sumir? Televisão, o mundo real. Não tenha medo de sair de casa quando for carnaval. O prédio caiu, o rio transbordou. Na terra do frio se morre de calor. As tropas nas ruas, com escudo e fuzil. O mundo pega fogo e só se fala em Big Brother Brasil. Inundação em reserva ambiental. Se é certo ou errado, ninguém sabe, mas isso é tão banal. E vamos queimar mais mendigos e animais. Diante dos mais fracos, mostramos o quão somos racionais. Deixa pra lá, pra que se aborrecer? Pensar no presente, que é o que dá pra ver. O futuro é pros outros, não é do meu feitio. E agora silêncio no jornal, tem Big Brother Brasil. Corrupção em tempo integral. O sujo pão cantando mal lavado assim na cara de pau. Tapiação com TV e futebol. É pão e circo sem pão e tanto faz o canal. Pra que educar, pra que proteger, se temos beleza pra todo inglês ver. E o povo que espere na ponte que partiu. E pra descontrair vamos falar de Big Brother Brasil. O mundo se acabando e só se fala em Big Brother Brasil. O mundo pega fogo e só se fala em Big Brother Brasil. O mundo é um Big Brother Brasil. Tá aí o Plácido com a acidez que o blues pede também, né? Mas Plácido, e a música fala um tanto disso, você falou um bocado disso durante a nossa conversa até aqui, mas a música, o que a gente percebe é a música se aproximando muito mais do entretenimento e se afastando da arte. Que na verdade poderia ser uma espécie de entretenimento, mas ela vai além disso, porque ela além do entretenimento, ela é uma discussão daquilo que está posto. Pelo menos no momento da composição daquela arte, da produção daquela arte. E isso deixa a nossa música mais pobre, né? Como é que você vê? Tem visto isso? Como vê a própria música? Já aponta, né? Mas por que a gente tem caminhado, né, nessa direção desse empobrecimento? Bom, antes de mais nada, é sempre lembrar que a liberdade de expressão e de escutar o que você quiser está aí. Cada artista fala do que quiser e cada pessoa escuta o que bem quiser. Isso aí é sagrado para mim. Porém, quando a gente pensa em meios de comunicação, a televisão, a rádio, etc e tal, aí não, aí já existe uma função social dessas entidades. É, televisão, rádio existe porque tem uma concessão pública, né? Então é nosso dinheiro que está ali de alguma forma ou de outra. Então eu não acho que seja saudável a indústria tornar determinadas fórmulas como se fossem a única expressão artística que a gente tem, ou a principal, ou colocar assim num patamar muito alto e se esquecer das outras. Então, assim, claro, você escuta o que você quiser, o artista toca o que ele quiser. Agora, a imprensa, ela tem a obrigação de mostrar a nossa cultura de uma forma mais justa. Se você ligar em determinadas emissoras, a impressão que dá é que no Brasil só tem funk e sertanejo universitário. E não é verdade, nunca foi verdade, nunca será verdade. Aquilo é um nicho que recebe, sim, muita verba para fazer publicidade, mas aquilo ali não nos representa como totalidade. O Brasil não é só isso. Então, é disso que eu estou falando, de questão de projeção. É, e a questão de indústria, né? A indústria quer fazer dinheiro. A indústria cultural não vai ser diferente. A indústria de laticínios quer fazer dinheiro. A indústria de caderno quer fazer dinheiro. Qualquer indústria quer fazer dinheiro, né? Agora, a indústria cultural também quer fazer dinheiro, é nobre e tal, mas aí você não pode chegar e considerar que só existe aquele determinado tipo de música. Que muitas vezes, assim, a gente fala, nós estamos, na verdade, em plena campanha contra abuso de menores. Uhum. Hoje, inclusive, é o Dia Internacional. Exatamente. Contra... vamos combater, vamos. Mas a próxima música fala de uma sexualização exacerbada e ela vai sendo martelada, martelada, martelada. A criança, ela fica com a impressão que só existe aquilo e aquilo se normaliza para ela. E desperta o olhar dela para aquilo. Escuta, a criança dança e a criança reproduz. E a criança reproduzindo, olha o pedófilo ali, tendo a faca e o queijo na mão. Inclusive, eu tava vendo alguns vídeos de pessoas falando sobre essa questão das crianças que estão nas redes sociais dançando essas músicas com um teor um tanto quanto sexual explícito. E aí existem páginas, inclusive, só com vídeo de crianças dançando. E essas páginas aí são seguidas por pedófilos. Então é realmente um prato cheio. É uma hipersexualização. Você vê que as crianças, uma criança de 10 anos no Instagram, com maquiagem como se fosse uma adulta, e roupas sensuais. Isso é só um ângulo do problema, né? Porque aí você também tem a questão de gravidez na adolescência. A questão de gravidez na adolescência mexe também com hiperpopulação. Hiperpopulação, a gente também pensa em escassez de recursos. Então é uma bola de neve enorme em que a música industrial, vamos dizer, ela está colaborando na contramão da educação. Entendeu? Então quando você coloca músicas que enfatizam a malandragem, você coloca músicas que enfatizam a sexualidade e coloca como se fosse só aquilo que existisse no Brasil, você está colaborando. Aí não adianta você chegar e tocar uma música que fala de um monte de coisa, que transforma a mulher num pedaço de carne, e aí acaba a música. Não, as mulheres precisam ser empoderadas e não sei. Mas 5 segundos atrás você estava dizendo exatamente o contrário, só não com as palavras exatas. Mas a gente não se comunica só através da palavra direta, né? A gente se comunica de várias formas, de gestos, de atitudes, as atitudes principalmente. Então é uma questão de, vamos respeitar as pessoas e não sei o quê, e aí chama pro palco lá do programa tal um músico que fala exatamente o contrário daquilo. Tanto que na Bahia a gente tem aquela lei anti-baixaria, né? Então não é só coisa da nossa cabeça, isso existe de forma concreta. E a gente não presta atenção porque já normaliza, como se dizia a propaganda nazista, né? Uma mentira dita mil vezes, ela se torna verdade. Só que no nosso caso ela não está dita mil vezes, ela está dita milhares e milhares de vezes, a ponto da gente nem cogitar mais que existe outra realidade. E Plácido, você falou algo importante a respeito do papel social também, dos veículos de comunicação. E é justamente por isso que aqui na Rádio Câmara a gente tem esse cuidado com as músicas que a gente toca, a gente tem esse cuidado de valorizar os músicos locais, de colocar as músicas para tocarem, de trazer os músicos uma vez por semana. E o programa é todo conversando com os músicos, tocando as músicas deles justamente para poder estimular, né, as pessoas, abrir um espaço. Porque o que eu percebo é justamente isso, que muita gente às vezes não conhece aquele músico que está sendo entrevistado, que está tocando ali, e ele ouve a música e ele fala, poxa, essa música é massa. E aí ele passa, aí é aí que ele vai no Spotify, procura, ele já curte ali a música daquele artista no Spotify, ou procura o canal no YouTube. Então, quando a gente vê que um dos grandes problemas não é nem tanto a produção, mas a distribuição desse material, desse artista local, é aí que a gente faz essa reflexão aqui e estimula a gente a abrir esse espaço para que vocês, músicos locais, tenham essa condição de se mostrar um pouco mais. Uhum. Porque o que eu percebo é que tem faltado espaço para artistas autorais, né, mostrarem a sua produção, escoarem essa produção. A gente fala muito de estrada para produção de grãos, para produção uhum. de hortaliça e tudo mais. E a gente tem que ter esse olhar também para esse produto que é a música, que é a arte. A gente tem que criar estradas para que esse produto também escoe, não escoe pelo ralo, escoe justamente até o ouvido das pessoas, até a visão das pessoas. Porque o que se produz? Porque a gente tem um curso de cinema na UESB, então a gente produz cinema, a gente produz música, a gente produz artes plásticas, e muita gente ainda não tem acesso a esse material que é produzido aqui em nossa cidade. Uhum. E a gente tem falado, e muitas vezes muitos artistas falaram dos festivais, né, de música, festival de arte. Quais são os caminhos que você vê para que a gente possa em breve, eu digo em breve porque eu vejo isso como uma necessidade urgente de que a gente tenha um festival de música e de música autoral aqui em nossa cidade. O que, que você vê também, eu gostaria, e aí é realmente uma análise que não é muito fácil fazer, como facilidades que existem e que a gente pode usar essas facilidades para superar as dificuldades que já são tantas aqui em nossa cidade. Bom, às vezes a gente, um festival, por exemplo, usando esse exemplo do festival, às vezes um festival é, para ele existir, basta a boa vontade de uma pessoa, né? Para um artista ter alguma projeção, basta a boa vontade de alguém falar, ah, gostei dessa música, então vou compartilhar aqui, vamos seguir a onda do momento, né, das redes sociais. Se ouvir uma música de determinado artista aí, compartilha, pelo menos já é porque o artista, ele sofre tanto com nãos e pessoas e situações puxando ele para trás, que um petalecozinho que você dá para frente já é melhor do que você não fazer nada ou você empurrar para trás, que o artista tá sempre remando contra a corrente, contra a correnteza. Então, se você ajuda de qualquer forma, ou dá um elogio a ele, ou que não, se você ouvir uma música e falou, oh, velho, isso aqui poderia melhorar nisso, é uma crítica construtiva, isso também é bom, muito bom, né? Um feedback. Tudo isso ajuda. Para um festival de música autoral acontecer, basta a nossa iniciativa. Porque muitas vezes a gente bota só na conta do Estado, né? O Estado tem que fazer isso, o Estado tem que fazer aquilo. Mas o Estado é uma parte da sociedade. E a sociedade somos nós. Inclusive, quem faz parte do Estado somos nós. O Estado não é uma entidade divina. Ele é feito de pessoas, né? Quem está atrás do Estado somos nós, as pessoas. Então, é isso, tem iniciativa. Ah, você é um empresário, você quer valorizar a arte da cidade? Usa a criatividade, pensa em alguma coisa para valorizar o artista local. Sei lá, tem tantas coisas que você pode fazer. Um festival, um evento, ou chamar só artistas autorais para um congresso da sua empresa. Vai vir gente de fora, vai ver. Essas coisas todas são muito boas de se fazer. No meu caso, eu estou fazendo o Memória Musical do Sudeste da Bahia, né? Eu fiz um subprojeto chamado Toca Autoral, em referência àquela frase que a gente sempre escuta, toca Raul, toca Raul, toca Raul. Lembrando lá do começo, Raul era um artista autoral. Se ele tivesse se limitado a ficar fazendo só cover de Elvis Presley lá na época dos Panteras, ele não seria ninguém hoje, não teria ninguém gritando toca Raul. Então ele fez a parte dele, a gente tem que fazer a nossa. O Toca Autoral, eu chamei para essa primeira etapa, né? Eu chamei três artistas, na verdade seriam quatro, eu e mais três. A ideia é a gente gravou vídeos, né? Foi lá no Teatro do Centro de Cultura. A ideia era assim, ó, você vai tocar seis músicas suas, tem que ser necessariamente suas músicas. Eu vou filmar, vou tirar foto, vou gravar o áudio. Você vai gravar uma fala aí de até uns 10 minutos contando sua história e pequenas falas explicando cada uma das suas músicas. Vou transformar num vídeo único e publicar as músicas separadamente, colocar elas como um EP nas plataformas de streaming e fazer uma sessão de fotos, e você usa esse material da forma que você bem entender aí para lhe ajudar. Então eu fiz com três pessoas. Fiz com um californiano que mora aqui, chama Paul Bergeron, que ele toca bastante nos bares aí. Ele toca um estilo mais rock clássico, ele gosta mais de rock clássico dos anos 50. Seis músicas dele eu toquei e já tá no YouTube, só procurar no YouTube, youtube.com/@memoriasudoeste. Todas as redes sociais do Memória Musical Sudoeste da Bahia é sempre @memoriasudoeste. Então o de Paul já tá completo, o EP dele Toca Autoral tá nas plataformas, o vídeo inteiro tá no YouTube. O outro foi Náufrago Urbano, que é um jequiaense que mora aqui em Conquista há mais de 10 anos, acho que 12 anos talvez, 13. Mesma coisa, seis músicas dele autorais, com ele contando a própria história e tal. E no site também, memoria.distintivoblue.com, tem o post completo. Então é bastante texto, bastante coisa sobre, assim, sobre ele, sobre esse projeto. E o terceiro é o Eldon França, que é um músico aqui de Conquista bastante conhecido, guitarrista, um grande guitarrista, compositor. Ele tinha uma banda chamada Zé dos Cafés. Talvez você já ouviu falar dessa banda. Ainda não. Ainda não? Tô ouvindo falar agora. É, né, ele, essa banda estava ativa aí nessa primeira década de 2000 aí, um pouquinho antes. E ele, o primeiro vídeo dele, já são 9 horas da manhã? Já são 9h26. Então, há 26 minutos atrás, o primeiro vídeo dele saiu lá no YouTube, que é a música Planalto da Conquista, que é uma música bem dessa época da Zé dos Cafés aí. E a mesma coisa, vai ter o novo vídeo dele, o próximo vai sair talvez domingo e tal. Então daqui pra semana que vem eles já estão todos completos, o EP na plataforma e tal. Então é uma forma de valorizar, né? De lembrar as pessoas. Ó, tem músico autoral aqui fazendo boa música. E consumam. Né? Eu tava, por exemplo, eu gosto de você falou da questão da rádio. Câmara das rádios públicas, eu gosto mais de dar entrevista em rádios públicas, porque a gente não fica espremido entre comerciais, entre músicas da indústria e tal. A gente tem mais essa liberdade de falar. Então, por exemplo, na Rádio UESB, eu até estava falando quando eu fui lá a última vez, que eu levei Paul lá para entrevista, que tem um costume das rádios de falar assim, música regional é aquela música meio ruralista e tal, né? Meio com temáticas rurais e tal. E a música regional, ela sempre toca só de manhã cedinho. Aí a gente fala assim, por exemplo, Paul e Náufrago Urbano são do rock. Por que na hora de tarde aí, que tá passando Legião Urbana, tá passando Barão Vermelho, não botam um deles? Por que o lugar da música regional é sempre de manhã cedinho, quando quase ninguém tá ouvindo, assim, só quem acorda muito cedo? Então tem que se mudar a mentalidade. A música regional é uma música como qualquer outra. Então o Náufrago Urbano é um músico como o Renato Russo era, Paul também, todos nós somos todos de carne e osso. Se tiver todo mundo dentro de um avião, o avião cai, não vai ter uma figura divina lá. Se tiver Jimmy Page do Led Zeppelin, porque ele é Jimmy Page, ele não vai ter mais chances de sobreviver. Vai todo mundo, é todo mundo gente. Porque a pessoa conseguiu uma projeção maior, ele se torna uma divindade? Não, ele é gente como a gente. Então a gente não pode, o artista local, ele não pode se olhar para os outros de cabeça baixa. Ele tem que pensar que ele está numa situação específica que fez com que ele não estivesse lá sendo conhecido no mundo inteiro. Mas ele é tão artista como qualquer outro. Um Evandro Correia é tão artista quanto o Elvis Presley. A diferença é que um está lá e o outro está cá. E em épocas diferentes também. Mas somos todos artistas e não tem essa questão de um ser superior ao outro. Pegando de novo o exemplo de Evandro Correia, geralmente as rádios colocam músicas românticas à noite. O Evandro Correia é um artista essencialmente romântico. Com certeza. Por que ele não toca à noite? Tem que tocar só 6 horas da manhã naquele programa do Canto do Galo. Aqui o Galo canta aqui também, tem a vinhetinha. Aqui tem o Galo Teobaldo. Um abraço, Marcelo Júnior, que apresenta o programa Sertão Nosso. Eu tava escutando hoje mais cedo aí. Então, o lugar da música regional é o mesmo lugar de qualquer música. Tem um rótulo chamado World Music, né? Que é quando não consegue etiquetar direito em alguma coisa. Então talvez um Elomar seria World Music para a indústria mundial. Tanto faz, cara. Todo mundo é World Music, música do mundo. Todo mundo que mora no mundo é World Music. Não tem essa hierarquia, assim. Então, Plácido, só destacando aqui, quem quiser ter acesso a parte desse material que você pesquisa, que você tem produzido, pode ir no YouTube e procurar Memória Sudoeste, que vai encontrar já alguns materiais lá. E com que frequência você tem atualizado? Eu atualizo diariamente, cara. Diariamente. O canal no YouTube? Não, no YouTube não, o site. Ah, o site, que é o memoriasdoeste.distintivoblue.com.br. É memoria.distintivoblue.com. Ah, tá. memoria.distintivoblue.com. Isso. Que aí é o site. Sem o BR. Sem o BR. Que é o site Memória Musical do Sudoeste da Bahia, que eu tento tanto fazer um trabalho de museu, né, que a gente falou no início, que aí meu objetivo final é transformar, é criar o museu da Memória Musical do Sudoeste da Bahia. Então eu também acumulo material, cartazes, discos, às vezes o músico não tem o próprio disco que ele lançou, isso é bem comum, por incrível que pareça. Então eu junto material, matérias sobre músicos, às vezes acontece, por exemplo, na época do rock aí da década de 2000, tinha um site chamado Você Vê, que ele era muito importante para a cena. Ele fazia cobertura fotográfica dos shows, ele anunciava, ele falava dos artistas. Só que depois de um determinado momento o site acabou. Então você não tem mais acesso a esse material. E isso acontece com muita frequência com vários sites, inclusive sites de banda. Tem um site brasileiro de um amigo meu de Belo Horizonte chamado Southern Rock Brasil, que era, ele pegava várias coisas de Southern Rock no Brasil, que é um nicho do rock muito raro de se ver, e de blues e tal. Mas ele também, ele cansou, ele não para um site ficar no ar, esse .com.com.br, a gente paga uma anuidade, que é pesado, né? Às vezes a gente não tem condições de pagar. E o cara decidiu que não vai continuar aquele trabalho e ele para o site. Aí dá o tempo de renovar a anuidade, ele não vai renovar, claro. Aí o site sai do ar e aí a gente perde esse material. Então eu saio coletando matérias de vários sites e coloco lá com esse objetivo de não deixar que se perca, porque eu não sei se o cara vai deixar o site no ar sempre. E textos e matérias, por exemplo, eu consigo um disco de um artista local que ninguém tem, aí eu dou um jeito de digitalizar e tá lá para você escutar. Esses CDs, por exemplo, do Festival Canta Bahia, você quer ouvir o CD de 94 e 95, tá lá no site para você escutar. Tem várias pessoas, Andrea Cleone. Tá à disposição para download? Para download. Tá para escutar no streaming. E tá pra download. Vamos dar uma olhada nesse site, quem sabe a gente não pode, inclusive, enriquecer nosso acervo aqui. Eu faço esse trabalho todo sozinho, então a ajuda é muito bem-vinda. Aí uma pessoa de outra cidade da região pode falar, pô, mas você só fala de conquista. Realmente, é porque eu vivo já aqui. Já é muita coisa já, né? E eu não tenho conhecimento de causa da sua cidade. Então, se você tiver, me ajude, mande material. Eu tenho o maior prazer do mundo de publicar e colocar lá. Então, só reforçando aqui para as pessoas terem acesso a esse material, pode digitar lá memoria.distintivoblue.com. memoria.distintivoblue.com, que você encontra esse site, é um acervo. Eu ainda não vi, mas pelo que você está falando, parece um acervo muito rico. E também pode procurar o Memória Sudoeste no YouTube, que você já vai encontrar algum material lá. Em todas as redes sociais é @memoriasudoeste. Então tá no Instagram, tá no Twitter, tá no Facebook, aí tem esse material todo aí disponível. Tem a nossa zine Memória Musical Sudoeste da Bahia. Isso, a respeito dela, eu queria perguntar se encontra ela na versão digital também. Encontra a versão digital colorida. E assim, a dificuldade é, claro, de fazer tudo sozinho. Então, se você tem material acumulado de artistas da região, matérias, cartazes, etc., entre em contato comigo pra gente colocar lá e disponibilizar pra todo mundo. A zine, o maior desafio da zine, que é uma mini revista, né, sobre com a amostra da pesquisa que é feita lá, é imprimir. Então, se você é empresário, quer imprimir aí algumas cópias da zine, ela é sempre disponibilizada gratuitamente. Então, nunca vai cobrar nada para alguém ler. Então, eu coloco em alguns lugares, vou deixar alguns aqui na rádio. E tem a versão PDF, a edição número 2 eu já estou terminando, ela vai sair aí provavelmente antes de começar o segundo semestre. E a intenção do Memória Musical não só é preservar, mas também fomentar e criar material inédito. Exemplo do Toca Autoral, exemplo da zine. O que der para fazer, a gente vai fazendo. É um negócio que eu faço com muito amor mesmo. E por reconhecer a importância desse setor da sociedade, que é geralmente negligenciado ou colocado ali em segundo plano. Né? Eu tô aqui na mão com a edição número 1, né? Memória Musical Sudoeste da Bahia. Uhum. E aqui a gente abre, a gente já vê um editorial, provavelmente assinado por você, né, Plácido? Sim, sim. Aí a gente vê o quadro que é a Imagem da Vez com uma banda onde eu tenho grandes amigos, manda Café com Blues, Diro Oliveira, Tomás Oliveira, Lucinho Ferraz, Alex Santos, são amigos meus que estão lá, e tem entrevista aqui com o Mazinho Jardim, alguma coisa aqui falando a respeito da memória musical do Cine Madrigal, que infelizmente está fechado, sem eventos acontecendo lá naquele local, que a memória é em pé de Vitória da Cruz. Sim. Espera, muito se temia, por exemplo, que aquele espaço fosse para deixasse de servir à cultura, fosse servir a qualquer outra área, mas ao menos ao meu ver, ele não está servindo a nenhuma área, porque não está tendo evento nenhum naquele local. Tem aqui também Evandro Correia, aí tem o artigo Memória Autoral, Música Autoral, Termômetro dos Tempos e Espaços. Material muito bom, pessoal da Ladrões de Vinil, parece que está aqui também na parte do Toca Autoral. Gente, eu quero ficar aqui. Quem tem vontade de conhecer um pouco mais a respeito da música autoral de conquista, acesse aí memoria.distintivoblue.com. memoria.distintivoblue.com para ter acesso a esse material. E no YouTube, Memória Sudoeste, basta procurar que encontra lá. Mas o site, sim, ele é atualizado diariamente. Muito raramente eu não consigo colocar nada lá em algum dia, mas todo dia eu coloco, nem que seja uma coisinha só nova, mas tem. E música, o que você tem pra tocar aí pra gente? Mais bom, falando disso e falando, como eu disse, a primeira música de Weldon França foi lançada no YouTube aí do projeto Toca Autoral às 9 horas. Então eu vou tocar uma música dele, que é justamente a música que tá lá, que foi lançada, a primeira do projeto, a primeira das 6. Essa música se chama Planalto da Conquista. É uma música que todo mundo da cena rock mais antiga escutou e da época da Zé dos Cafés. É uma música, como ele bem diz, simples e no feeling. A música vai bem assim. Faz muito tempo que eu não te vejo, mas só aumenta minha saudade, o meu desejo. Diga onde você mora ou se esconde, ou se é além da ponte, nem a distância vai tirar você de mim. Foi pra você que eu fiz essa canção, que sai de dentro do meu peito. Pra você que eu fiz essa canção, meu amor. Aqui do alto do Planalto da Conquista, a vista é muito mais bonita, do lado da Chapada Diamantina. O visual me alucina. Pra você que eu fiz essa canção, que sai de dentro do meu peito. Pra você que eu fiz essa canção, meu amor. Meu amor. Faz muito tempo que eu não te vejo, mas só aumenta minha saudade, o meu desejo. Diga onde você mora ou se esconde, se é além da ponte, nem a distância vai tirar você de mim. Foi pra você que eu fiz essa canção, que sai de dentro do meu peito. Foi pra você que eu fiz essa canção, meu amor. Planalto da Conquista, a vista é muito mais bonita, do lado da Chapada Diamantina. O visual me alucina. Pra você que eu fiz essa canção, que sai de dentro do meu peito. Foi pra você que eu fiz essa canção. Horas e 39 minutos. Esse foi o Plácido Oliveira cantando a música Planalto da Conquista, que é de... Weldon França. Weldon França, artista jequiaense, não é isso? Não, ele é daqui de Conquista. Ah, ele é conquistense mesmo. Ele tá nativo aí desde a década de 80, ele tocava bastante em trio elétrico na época das micaretas, né? Então ele também morou na França, morou em vários lugares do Brasil, e ele sempre tem esse orgulho de dizer, olha, eu sou de Vitória da Conquista, sou do Brasil. E levando as músicas dele, um cara, eu chamo ele de Jimi Hendrix do sertão, né? O cara é um guitarrista maravilhoso, assim. Essa música é a que tá lá no YouTube, foi lançada agora às 9 horas. Essa é a primeira música do projeto Toca Autoral dele, né? Então terão mais 5 músicas e depois o vídeo completo com tudo junto e as falas, que primeiro lançou as músicas separadas, que pra pessoa escutar só a música mesmo. Depois que eu lanço todas as músicas, eu lanço o vídeo completo, que dá geralmente aí uns 40, 50 minutos de música autoral local, né? Ele conta, primeiro ele conta a sua história, depois ele fala, essa música aqui eu compus e tal, aí ele toca a música, depois vem as outras músicas. E Plácido, você conta com algum apoio na produção desse material que tá indo pro YouTube, com algum fomento? Como é que tem sido isso, produzir esse material? Não, eu não eu conto com apoio, assim, quase nenhum. Isso aí é tudo feito na base do amor mesmo pela causa. Eu gosto de fazer, eu sou uma pessoa inquieta, eu não consigo não produzir nada. Então, eu antes eu fazia esse mesmo trabalho com relação ao blues brasileiro, blues autoral, que era o Blues em Nada, né? O nome já diz que era uma zine, começou com uma zine. E depois podcast, foi o primeiro podcast de Vitória da Conquista, foi o Blues em Nada. Onde a gente consegue acessar o Blues em Nada? Em qualquer plataforma de podcast. É Blues com Z, né? Zinada. Tem lá. Ele durou um ano. Só que era um trabalho muito penoso fazer aquela edição, porque eu não deixava rolar solto assim o programa. Eu fazia uma edição mais ao estilo do Jovem Nerd, né? Que ele tirava ruídos e espaços descartáveis, às vezes é muita piadinha. Eu não gostava muito desse lance de podcast ser, vamos supor, 30% conteúdo, o resto piadinha e tal. Eu não gostava, eu gostava de falar do conteúdo. Então eu demorava, às vezes, para fazer um podcast de 1 hora e meia, eu demorava uma semana editando, que era só eu fazendo. Aí eu não dei conta, mas eu me preocupei em deixar disponível. Então tem bluesinada.distintivoblue.com. Tá tudo lá, todos os podcasts, as zines também, a Bluesinada, tudo, tá tudo lá. Falando da Distintivo Blue, da Café com Blues, das bandas de Salvador. Eu fui em Salvador entrevistar a banda Hashgate Blues para o Bluesinada podcast. Então entrevistei gente do Rio Grande do Norte, de Blumenau. Tá tudo lá. Então, eu sempre tive essa necessidade de produzir coisas, que eu sou uma pessoa muito inquieta. E aí eu fiz um Blues em Nada voltado para a música regional, né? Da nossa região, não se prendendo só ao blues ou a um estilo único. Eu falo da música em geral. E é isso, tem a zine PDF, a zine. A ideia era ser semestral, mas eu não consegui fazer. Essa daí saiu em julho do ano passado, se eu não me engano. Ela é de julho de 2022. Julho de 2022. Então a número 2 já está atrasada, mas vai sair. E o principal, a principal dificuldade é conseguir apoio, por exemplo, para imprimir. Porque tudo sai do meu bolso, entendeu? Não tem um apoio. Esse daí eu consegui o apoio do Conquista Motor Rock no ano passado para imprimir 500 cópias. Mas eu mandei ofício só para Deus e o mundo só. E ninguém me respondeu. Então só o Motor Rock me respondeu. E a número 2 vai ser essa mesma corrida de novo, sempre é, né? E a dificuldade de conseguir apoio em trabalhos de pesquisa e artísticos é uma constante, né? Todo mundo que faz isso sabe bem como é. E falando um pouco sobre a sua pesquisa do mestrado e do doutorado, você disse que já entrevistou vários cantores aqui locais para o seu mestrado e já realizou a entrevista também com alguns músicos para o seu doutorado. E como é que essas pessoas que você já entrevistou, como é que essas pessoas se sentem diante do cenário musical? Principalmente voltado para essa questão do autoral, né? Que às vezes não tem oportunidade de expor o que elas estão fazendo. Bom, no mestrado eu entrevistei 16 pessoas ligadas à cena do rock. dentre músicos, produtores, técnicos de som, jornalistas e tal. Não era muito focado na música autoral, mas nos músicos sempre surgia essa questão. Agora no doutorado é especificamente sobre música autoral, no que eu chamo de música, no que se costuma chamar de música regional e na cena rock. E eu não sou da área da psicologia, mas eu venho percebendo os músicos andam meio depressivos, eu não vou dizer, porque depressão é uma doença muito específica, né? Embora a gente use o termo de forma aleatória. Deprimidos, assim, porque eles não conseguem ver espaço e veem não só a falta de apoio, mas às vezes um desestímulo. Muitos deles me falam, olha, eu vou tocar uma música autoral, aí alguém já fala, ah, toca outra coisa aí conhecida, toca uma coisa mais animada, toca coisas que vão deixando, acumulando, a pessoa vai ficando muito para baixo, né? É como se tivesse sempre gente ali colocando para baixo o tempo todo, e você vai acumulando, você vai ficando desgostoso com seu ofício, que é a música, é uma profissão como qualquer outra. Eu mesmo tive essa experiência tocando em barzinhos em 2018, eu cheguei e falei assim, cara, eu desejei a vida inteira viver de música, para chegar aqui e descobrir que é possível você detestar a coisa que você mais ama, porque você é tão colocado para baixo que você, sei lá, você sai para tocar, às vezes parece que você tá indo pra guilhotina, porque não é, acaba virando uma coisa só pelo dinheiro, entendeu? E é muito triste ver uma profissão que se você procurar aí, você vai encontrar pesquisas na área de psicologia mesmo, com músicos, e certamente vai encontrar muito material, assim, falando de uma baixa autoestima generalizada nos músicos, que não são de mídia, né, que não são milionários, que isso é a ponta do iceberg, na verdade, a maioria dos músicos é anônima. O que também não quer dizer que músicos com mais dinheiro, com mais recursos, também não vivenciem esse desgosto com aquilo que produz, porque muitas vezes produz para atender uma indústria, um mercado específico, um formato específico, que muitas vezes, muitos inclusive, depois que passa o hype, como a gente costuma dizer, eles confessam que não estavam muito satisfeitos com aquilo. Mas agora são 9:46, a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco, batendo um papo, inclusive quero que o Plácido passe aqui o contato dele para quem quiser colaborar com o projeto dele, para quem quiser mostrar um pouco do próprio som, conversar com ele, e a gente vai falar um pouco disso, mas agora a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Agora 9:52, nesse dia 18 de maio, quinta-feira, aqui na Rádio Câmara, você já está acostumado, né? A gente sempre traz um artista local para falar de sua música, de sua história, de suas convicções, e hoje estamos recebendo aqui Plácido Oliveira, que é historiador, estuda inclusive a memória musical aqui do Sudoeste da Bahia, o seu projeto Memória Musical do Sudoeste da Bahia, está aqui tocando e batendo um papo com a gente a respeito da nossa música regional, ele que tem um largo acervo aí da nossa música local aqui em Vitória da Conquista. Plácido, alguma coisa que te causou estranhamento no decorrer dessa pesquisa ou no sentido de que te surpreendeu muito durante essa pesquisa que você vem fazendo? Bom, por eu ser artista, é um caminho perigoso do pesquisador, quando ele é o pesquisador e ao mesmo tempo ele está dentro do objeto de estudo dele. A gente tem que ficar sempre atento para não acabar sendo tendencioso, sabe? Eu estou dentro daquilo que eu estudo. Então, por um lado é perigoso, porque eu tenho que tomar cuidado para não puxar a sardinha para o meu lado pessoal, né? Eu sempre me preocupei. Mas por outro, eu tenho acesso a informações que um pesquisador que não é de lá de dentro não tem. Então, assim, a maior parte das temáticas que eu busquei, que eu busco nas pesquisas, eu já tenho uma certa noção. Então, a minha ideia é confirmar se realmente aquilo que eu pensava a respeito de determinada coisa é real ou não, ou se eu estava equivocado, era uma impressão só minha. A maioria das coisas, eu confirmei. Por exemplo, que a gente teve uma fase, eu dividi a cena rock em fases, né? A fase cover, uma fase autoral, e agora a gente está na fase tributo. Isso eu tinha ideia, mas pesquisando eu posso confirmar isso aí. Eu fiquei impressionado por descobrir, assim, que é muito mais amplo esse universo musical de Conquista do que eu imaginava. Eu pensava assim, eu vou fazer um mestrado sobre rock e vou conseguir aí abarcar tudo. Cara, a impressão que tenho é que eu não sei nada de nada, assim, porque eu vou descobrindo coisas, pessoa fala uma coisa, puxa outra. Aí eu descubro que tinha uma rádio pirata em Conquista que passava cama de jornal de segunda a sexta na FM e tocava e o pessoal ouvia e pedia e tal. Isso ajudou muito a banda Cama de Jornal a se projetar, por exemplo. Cama de Jornal que chegou a tocar na TV Sudoeste, tinha uma das peças publicitárias da TV Sudoeste, que se não me engano era gravada pela Cama de Jornal. Sério? Aí eu já acabei de descobrir se uma coisa não nova. Não me engano, eu não tô falando com certeza, mas eu acho que tem alguma coisa nesse sentido aí. Eu tenho, por exemplo, vamos falar só da TV Sudoeste. Eu nunca fui na TV Sudoeste para ver aqueles arquivos do Somos Nós, dos festivais Canta Bahia. Eu ainda nunca tive essa oportunidade de ir lá, porque tem tanta coisa para você pesquisar, que aí você vai colocando algumas coisas na frente e tal. Então, se eu for na TV Sudoeste, só para usar esse exemplo, eu posso passar 10 anos pesquisando aquele acervo que eles devem ter lá. Ou da Rádio Clube, que era onde saiu o Som da Tribo, né? O programa Som da Tribo. No site nosso aí tem mais de 70 programas do Som da Tribo para você escutar agora, se você quiser. Tem uma ala lá que é a Memória do Som da Tribo. Mas esses 70 programas não são nada, porque o programa ele durou 15 anos, mais de 15 anos. Então é muita coisa. Todo final de semana, né? Todo sábado, né? E Miguel era um cara exatamente dessa forma. Ele fazia o trabalho, ele apoiava as bandas aqui. Ah, fulano gravou uma música... Por exemplo, essas músicas que eu gravei do Toca Autoral, se Miguel estivesse vivo, sábado estariam tocando todas no Som da Tribo, no FM. Uhum. Então era um canal aberto para os músicos locais, muito, muito legal, muito eficiente poucas cidades têm esse privilégio. Então é muita coisa, muito ampla. A música conquistense, você falar que é um celeiro de grandes artistas é até pouco, assim, porque é um universo de grandes artistas. De todos os estilos sem imaginar. Tem uma gravadora, por exemplo, que entrou em contato comigo. Tá bem na página inicial aí, alguns artistas do hip hop, do rap conquistense. Cara, eu não fazia ideia que tem uma cena tão forte, assim, artistas fazendo trabalhos na área do hip hop, assim. Que você não. Simplesmente, se você não parar pra pensar ou pesquisar, você nem se toca. E é um universo à parte, por exemplo, o hip hop. O rock é um universo à parte, o forró é um universo à parte, cada um desses, assim, é coisas que você pode passar a sua vida inteira pesquisando. E eu falo, é meu projeto de pesquisa porque sou eu que toco, claro, mas é um negócio que eu faço, ele serve para todos nós, né? A memória de um povo é sua identidade, para resumir bem. Memória é identidade. Se você não tem memória, se você não sabe, não tem aquela bagagem de vivências, você não sabe quem você é e você simplesmente deixa de ser você, né? O Alzheimer, por exemplo, a pessoa vai perdendo a capacidade de se recordar até que ela não consegue mais exercer funções básicas do corpo. É como se ela fosse perdendo sua identidade. E a memória social é nesse mesmo sentido. Então, assim, se a gente vai negligenciando, há um artista que até gravou música, ou compõe músicas, mas ele não se preocupa em registrar, não mostra pra ninguém. Todo mundo morre um dia, cara. Se esse cara passa dessa pra melhor e não dá um jeito de registrar, aquilo ali se perde. Se a música dele ficou presa no computador e ele não gravou e ele, sei lá, até o computador pifa, aquilo ali se perdeu. É como se nunca tivesse existido. E o registro é isso, é a identidade, é reforçar a nossa identidade como povo. O Brasil é uma coisa maravilhosa em termos de diversidade, porque a gente tem o mundo inteiro aqui dentro. E isso é muito bonito da gente, do Brasil, assim, no geral. E a música é a arte, né? É uma das principais formas de expressar a humanidade. A música é só uma das artes. Um projeto como esse poderia ser feito em relação ao teatro conquistense, que também é muito vasto, e a gente simplesmente não vê. Porque teatro ainda é mais difícil ainda do que música, né? Na pandemia a gente viu como o setor de artes é frágil. Você é aquilo é a sua profissão. A pandemia mostra que em questões de emergência, entretenimento e coisas desse tipo são as primeiras coisas a serem descartadas. Porque se você está faltando dinheiro e está faltando recurso, você ia no mercado, não tinha comida, porque todo mundo pegou. Primeiro, as necessidades básicas, né? Você, na questão da pandemia, todo mundo estava preocupado em conseguir comprar comida. Você vai gastar dinheiro com música? Não vai, né? Nem nós músicos, a gente também tava. É gente do mesmo jeito. e eu no mercado precisava de comida. Eu não vou comprar um ingresso para show se eu estou numa situação dessa. Então, exato, o primeiro setor a ser descartado é o da arte. Então, se nós artistas e a sociedade como um todo não se importar, não se importar em preservar esse patrimônio nosso, ninguém vai fazer. Se você é um artista e você não se preocupa em registrar sua música, você que está escutando aí, ninguém vai fazer isso por você, entendeu? Porque cada um tem suas próprias prioridades. Plácido, agora já são 9:59, a gente está já no finalzinho. Eu gostaria que você passasse o seu contato para quem quiser colaborar com o seu projeto, tanto com material, quanto com se interessou, quer conhecer e quer lhe apoiar no sentido de facilitar o processo dessa produção. Como é que pode fazer? Lembrando que colaboração pode ser de qualquer forma. Pode ser, eu quero bancar tantas cópias da Zine, eu queria mandar um material que eu tenho aqui guardado. Muitas vezes acontece de eu pegar cartazes e tal, eu só fotografar para digitalizar, eu devolvo. Se você tem um certo apego, não tem problema. Então, eu não vou pegar suas coisas, a não ser que você queira ceder. Então, todas as redes sociais é Memória Sudoeste. O site é memoria.distintivoblue.com. Claro, não temos recursos, então a gente cria um subdomínio do Distintivo Blue para fazer o site, né? Mas a gente não deixa de fazer. E meu trabalho musical é o Distintivo Blue. Todas as redes sociais é arroba Distintivo Blue. É o trabalho que eu desenvolvo aí desde 2009. Blues autoral, a gente representou conquista em várias situações. Coletâneas nacionais. Por exemplo, a coletânea Máfia da Mortadela foi uma de bandas de blues brasileiro, em que a gente, na primeira edição, a gente foi a única banda de fora do eixo Rio-São Paulo, assim, do Nordeste. Fora do eixo Rio-São Paulo, só tinha bandas de Rio e São Paulo. E a gente era a única de fora, e na segunda tinha de outros estados, mas a gente continuava sendo a única do Nordeste. Foi um CD físico lançado, distribuído e divulgado dentro do circuito do blues. As músicas também tocando em rádios na Alemanha, etc. Então a gente tá aí representando nossa cidade. E não somos os únicos, né? Tá aí a Câmara de Jornal, tá aí, que é um das bandas de punk mais expressivas do Brasil. Eu costumo dizer que é o único artista conquistense que consegue fazer um show e o público inteiro cantar todas as músicas do início ao fim do show em coro, uma coisa que eu falo logo assim, nem a Lomar consegue fazer isso aí, fazer um show e todo mundo cantar todas as músicas do início ao fim em coro, gritando junto. Nem a Lomar consegue fazer isso aqui, e a banda de punk consegue. É isso aí, Plácido, um grande abraço, grato pela sua participação aqui por esse bate-papo. Conte com o nosso apoio na divulgação de projetos, na divulgação, sei lá, quem sabe a gente não tem um festival de blues ou coisas parecidas. Conta com a nossa divulgação aqui na Rádio Câmara, o espaço está aberto. Eu só tenho a agradecer o espaço, o acolhimento de vocês aí. A primeira vez que eu entrei aqui na Rádio Câmara, acho que fiquei muito feliz. E é isso, agradecer. Depois eu vou mandar as músicas para vocês colocarem na programação. Um grande abraço, Gabriela. Um bom dia e a gente volta amanhã. ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.